Você sabe, né? Como é que foi pra gente chegar até aqui e tal. Várias fitas, várias coisas aconteceram. Mas quando a gente começou a colocar Deus na nossa vida, né? Melhorou. Eu sei que às vezes eu nem falo, mas quero falar que eu te amo. Era só o terror, né não? Não tinha ninguém pra abalar meu coração. Muita festa, muita balada, altos rolê na alta madrugada. Andar armado só pensava em curtição, desfilar pagando de ladrão. Deus é Deus e já tava registrado. Me deu uma guerreira e ela tá do meu lado. Eu lembro quando tinha que sair da quebrada. Ela afirmou, irmão, me esperava. Me deu alguém parecido comigo, forte e lindo, o Cauã, meu filho. Ver ele andar, aprender a falar. Tem coisa que o dinheiro não pode comprar. Deus, obrigado por ter me dado ela, que até o fim seja eu e ela. Cê tá ligada que já passou os tempos ruins. Eles sempre vão, você fica aqui. Quantas vezes saía, chegava no outro dia, ela inteligente, nada dizia. Quantas vezes eu de arma na mão, na madrugada o terror da população. Não queria acreditar que alguém poderia me amar. Comecei a perceber que poderia morrer e não ver meu filho crescer. 2008 foi o bicho, eu procurado. Ela afirmou, irmão, sempre do meu lado. Boa mãe, boa mulher. Lá no fundo é que todo homem quer. Agora com Deus vai ser diferente, muito melhor. Vamos seguir em frente. Deus a ti, meu muito obrigado por ter colocado ela do meu lado. Deixou pra trás a família pra seguir comigo. Cresceu sem pai, sabe como é difícil pro filho. Hoje sei que qualquer pessoa pode amar. Agradeça a Deus por te encontrar. Deus escreve certo na linha torta. Eu e você, e nada mais importa. Na minha vida torta colocou você, pra eu dar valor e gostar de viver. Compreender que um homem tem que ter mulher. Por você eu ainda tô de pé. O tempo pode passar, mas é com você que eu quero estar. A dificuldade vem, vamos estar junto. De você eu tenho muito orgulho. Então que seja sempre assim. Eu cuido de você e você cuida de mim. Abraçar, falar que me ama. Sorriso fácil, como uma criança. Até parece que foi ontem falando eu tô grávida. Hoje ele corre e alegra a casa. Só nós três contra o mundão. Ganhou espaço no meu coração. Deus tinha planejado. Hoje eu consigo ver que todo sofrimento foi pra eu gostar de você. Agora somos só um, uma só carne. O meu amor por você é de verdade. Eu te amo sim.